Azul 4060, controle. 4060, contigo. Tem nível 060 no perfil da chegada Mari. Aguarde LS X-Ray, pistão 0 com os primeiros 1200 praticáveis. Azul 4060. Cliente DS 060, perfil da Mari. Primeiros 1200 praticáveis, então no 0, Azul 4060. Azul 4060, sovetor esquerda pro A035. Você vai fazer comunicações, limite ao localizador. Azul 4060. Paquete esquerda 035, limite ao lock 4060. Passa o do Mike, Thiago. Prossiga. Libera a restrição. Deverá manter a restrição agora até 35 milhas. Você vai fazer comunicações. Serra mais Golf. Mais Golf, 35 milhas. Subindo até 40, até 35 milhas. 14, vai chamar 1086. Obrigado, vocês, até a próxima. Salvador 3191, você já tem autorização? Não ativa o número 2 para a cópia, aguarde mais 2 minutos. É. Siga. Está autorizado Salvador RJ, nível 380, aerovia Upper East 50. Decola da 1-0, curva direita, subida da Elton Santiner, código 5007, frequência do controle 19 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. Um pouco mais à frente, à direita da Delta, vai observar a marcação de deslocada a cabeceira. Afirmativo, está livre ingresso então via Delta, a linha no deslocamento e está livre decolagem, gol ou no triple 7. Triple 7, correto, portão 80 para o pushback acionamento. Chamarei. Mike Serra Golf, informe a rádio ideal de saída. 260. Está autorizado a antecipar a rádio 260. Permanece a restrição do 40 devido a tráfego. Até agora 37 milhas. Fugiu. Isso 91, copia. Afirmativo. Autorizado Salvador Galeão 360. Era o via UPS 14. Decolada 1-0, curva direita, subida da EL, transmissão Blaze, código 5002. Frequência do controle em 199.35, torre operando em 198.6. Autorizado Galeão 360, da EL Blaze, UPS 14, decola 1-0, curva direita, 5002, 1935 e 198.6, tá? 3191. Correto, 02 é o portão, achei enquanto eu puxei back também. Solo 3191, pushback acionamento 02. Autorizado, chama táxi. Chama táxi. 35, boa viagem. Obrigado, 35, obrigado, até a próxima. Tony Salvador, muito boa tarde, gol no 777, decolou na frescura. Triplo 7 está em contato, radar na decolagem, vigilância, subiu até nível 320 na saída da EL. Pesado, saída da Elsa, em instruções nível 320, gol no tempo 7. Salvador Grand American 980 is ready to resume our taxi. American 980, continue taxi, and Juliet and Alpha report before road short runway Delta. American 980, continue taxi via Juliet and Alpha report prior to Delta. Juliet, Alpha, and taxiway Delta, report taxiway Delta. American 980 will report taxiway Delta. 001, descida até 2500, autorizado CRV 366 para o final aeronave. Então, 8001. Confirmado. 14 no 0 no 4. Então, 8001 para 2500, com 10 no 4, no 366, autorizado procedimento. Papa Romeo, Mike, Serra, Golf, sub mantém 080 agora, sem inscrição. Cliente, cruzamento com o tráfego. Mantivo, já cruzou com o mesmo. Azul 4060, disse mantém agora 5000. Intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador. Você vai falar de comunicações, vou ir para cima, marcação 120. Afirmativo, está descendo para o 50. Vai cruzar o localizador, em caso de falha, prossegue 120. Confirmante, pode manter a 050 para isso, dar uma informação. Confirmante, direção para 5000, ainda na Pro 035. Irá ultrapassar o localizador porque estão trabalhando aqui com radar de terminal e a separação temos a maior aí, de 10 milhas. Radar de rota. Ok, 4060. 90 contact signal Tower 11.6, Minute 104. Have a nice job, o American 90. 1014 QNH in America 980, contact the tower on 18-6. Azul 4060, reduza para 190 nós. Reduzindo 90, Azul 4060. Salvador Tower, American 980, approaching taxiway Delta, is ready for departure, runway 10. 0601104. And take off, runway 10, via Delta, the wind is 180 degrees, 10 knots, American 980. American 980, roger, cleared, enter taxiway Delta, runway 10, and cleared for takeoff, runway 10. Táxi. 1555. Tente. Taxi Serra Golf, chame Recife, 1288, Aterno 264. 1288, 264, obrigado. Vitor Juliette, chame Torre 198, decimal 6. 1198, decimal 6. Azul 4060, tá na Pro ainda, 035 até 120 de Simbra. Está retornando para ela, estava retornando de CEO, informação à frente. Então ela solicita agora desvios. Qual for a Pro ideal para desvios? Manter a 50. Vamos fazer o seguinte, curve agora então à direita até a proa 160, reposta no localizador, descendo para 2000. Afirmativo, direita 160, desce para 2000, reporta localizador 4060. Da Delta. Direita Alfa, escutando da Delta, 3191. 777, chame Recife 288, aperto 264. 288, alternando 264. Obrigado, boa tarde. Quatro zero meia zero, inicie redução para aproximação. Está realizando 4060. Desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 4. 2000 no 4, 4060, tem interceptando o localizador. Sente, mantenha a proa, aguarde proa para o localizador, o 4060. Interceptou no momento o localizador, 4060. Sente, reduza para aproximação, o 4060. 60, reduzindo. 1-8-6-3-1-9-1. Bueno. Finas, 3 horas, qual é o PLB? PLB é 9-4. 9-4, copiado, táxi autorizado. Juliette Alfa, repórter da Delta para ingresso, o azul 4107. Juliette Alfa, repórter da Delta. Pegou a liberação. Skull Cadence, Maria Rival, the Sun Flight Level 050. Skull Cadence, descent to 050, 6740. Fita, aguarde na centena, pulso seguro, com relação ao Romeu Fito. Aguardando, Romeu Fito. Mal meia. 8001, assente. 201 na torre, controle. Torre Salvador, tá, 8001, passou 372, final 10 visual. Sente, 8001, formação de tráfego. César 150 na curta final da pista no 7, já quase para o toque. O vento de 190 graus com 8 nós. Pista no 0 deslocada em 1.200 metros, tem o pouso autorizado, chefe trem. 8001, livre pouso, pista no 0. Azul 4060, informe se está visual com tráfego à sua frente. Afirmativo. Sente, chame torre 198, decimal 6. 18,5. Relacionamento táxi 8,6, bom voo. Táxi, boa tarde. Mendo autorizado, chame táxi, Romeu, Golf Vitor. Controle se mandou bom dia, dando 3,2,6. Confirme. É o controle Salvador, é o TAN 3216, informação Mike. TAN 3216, sono identificação, chegada Mari, desça e mantenha nível 060. Chegada Mari, desce para nível 060, TAN 3216. Deixando a Delta livre, ok? Azul 4060, torre? Positivo, na final, estabilizado. Positivo, tinha falado com o azul que estava em solo, sente o número 2 para o pouso, pista no 0. Reporte a quinta mira, baixar travada, guardando liberação de 1.200 metros, estão, iniciais estão fechados devido a obras, homens e máquinas nesse trecho. Afirmativo, reportará na quinta mira, ciente da restrição, 4060. Graças na Delta e chama 2861-410-07. 3191, teria condições de decolagem imediata assim que autorizado? Após a passagem do tráfego na curta? Afirmativo, senhor. Sente, observe a Avanço Companhia, a linha direita e prepare a decolagem imediata assim que a pista estiver livre. Avanço Companhia, decolagem imediata, vai iniciar o táxi 3191. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4107. 4060, bom dia, ingresso à esquerda na Delta, mantenha, aguardando para ingresso. Gente, Delta agora para ingresso, Azul 4107. 8001, Salles Metropolitana 04, direita última na Golfo 1219 para taxiar. Golfo 1219, está 8001. Boa tarde, Alfa Vigilante. 8001, quase que não saía. Táxi via Alfa, repórter Zé, táxi foi quilo. Luciana 291, a solicitação seria Barbacena 1 Centena. Gente, será coordenado, guarde cópia. Gente, pulsa área 2291, acionamento por conta e risco. Aguardando, 4 0. Então, agora sim, táxi Alfa, reporte antes, táxi foi quilo. Alfa, reporta antes, táxi foi quilo, 8001. Azul 4060, pouso autorizado, vento 190 graus com 10 nós. 60, livre pouso. 3191 da TAM, decolado ao 06, 0935, controle até a boa viagem. 0935 até a volta. Controle Salvador, boa tarde, é o TAM 3191. 3191, contato radar, tubão nível 360, saída da EL, transição Blaze. Gente da El Góes para o 360-3191. Você é 2291, não, solo voltando? Você é 2291, não, solo voltando? Você é 2291, não, solo voltando? Taxiway Kilo, 8001. 8001 prossegue em frente, ingressa Juliette, posição 1-1. Juliette para 1-1, 8001. Força aérea 2291 na escuta do solo. Azul 4060, solo 07, 1219, liberar a direita. Ao levão 219, azul 4060. Azul 4107, decolagem autorizada, vento 190 graus com 10 nós. Livre decolagem da 10 deslocada 41607 azul. Alô, boa tarde, azul 4060, livrou, não sei escuta. Azul 4060, prossegue táxi via Alfa, reporte em Anderson, táxi Juliette. Via Alfa, reporte em Anderson, Juliette, 4060. E assente. Autoridade Gil. Então, da presente, muito obrigado. 96740. Terça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Está autorizado o sinal ILS. Reporte estabilizado. Clear to 2000 feet 1013. We are clear to ILS approach. 6740. Kenneth 1013, descent 2000 feet, report establishing. Final, ILS. I will call establish final ILS 6740. Delta 32, 16, desce, mantém o nível 050. Delta 50, 32, 16, muito obrigado. Para o avião acionado, aguardando a liberação de táxi. Boa tarde, Azul 4107, 1300 pés na Dael. Azul 4107, contato radar, subo nível 380, saída Dael, transição de NER. Ok, Dael de NER para o 380, 4107 Azul. Avião, aguarde. Gente, é apenas confirmando também se já voou visual na roda. Afirma, pode chamar ele. Gente. 3191, confirme. Estimativo, 3191. 1288 a 1264 com Recife, boa tarde. Vice. Dona Vion, o ideal é 233. 233, ciente. Será quando a gente está ao centro, aguarde. Dona Vion, aguarde. 3216, após a posição STAP, desça para 2000 pés, ajuste 10013. Reporte estabilidade na final ILS procedimento ILS X8 sem glide. Afirma, após STAP, desce para 2000, ajuste 10013. Procedimento ILS X8 sem glide, OTAN 3216. Solo, azul 4060. 4060, ingresso Juliette, posição 09. Ingressa Juliette, portão 09, 4060. Sociária 2291, pronto, cópia. Sociária 2291, autorizado, Salvador, Barbacena, uma centena, da cola da 10, primeira curva direita, saída agora, Val, após DCT. 5561, né, transponder o controle 1 no 9, decimal 35. Delta, 1-1, 5-1, 5-6. Gente, o transponder 5561 e o controle opera em 1 no 9, decimal 35. Bom serviço. Cotejamento correto, autorizado seu táxi, reporte na hotel, na frequência da torre 108.6 para a decolagem. Informo cabeceira deslocada em 1 no 1200 metros, ajuste agora 1 no 0 no 3, torre 108.6. Mantendo a posição no hotel, chama a frequência da torre, 108.6. WebJet 6740, establish on localized course. Web 6740, contact the tower 118.6. 118.6, 6740, have a nice day. Salvador Tower, good morning, this is WebJet 6740, we are 1 mile out of the mark, gear down and low. I'm 6740, I have your sight, clear to land, runway 10, wind 210 degrees, 10 knots, threshold displaced 1200 meters. Okay, we are clear, land, runway 10, we are roger about 1200 meters out, runway 10, WebJet 6740. Autoriza 1700. Negativo, tá 3216. Mantenha o perfil da chegada. Reporte estabilizado, sinal ILS. Reporte estabilizado, 3216. Forma indicada. Indicada 320 nossa, 3174. Sente nessa redução, 250 nossa. 250 nossa, 3174. Localizador da 3216, pode prosseguir agora para 1700? 3216, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 6. 2186, 3216. Mantenha ponto de espera da Altão. Torre Salvador, bom dia, da 3216. Da 3216, tráfego avistado, continua a aproximação, guarda pista livre, informo os primeiros 1200 metros fechados. Guardando a pista livre, 3216, ciente da restrição. Web 6740, on the ground at 17, leave first right and contact com ground, 11.9. Leave right to 11.9, 6740. Bono 754, informa o vento, 210 graus, 6 nós. Informa se vai prosseguir para pouso na pista 10. Confirme a direção? 210 graus com 4 nós. Vamos para 28 então. 1 Juliet April 1 Gate 04. Bono 754. Gate 04 6740. 38. Copiou o controle? Afirmativo.